Lasciatela, vado verso la giovedì. 098, passou travou livre pouso no 0-160-49. Pouso verso la giovedì. Autorizado, chame táxi, o azul 5001. Para táxi, 5001. Uno 098, solo zono 5, libera a direita, chame solo em 1219. 219, certo. Logo algum 1098, segura sua escuta. 1098, boa noite, Alfa, reporta para ingresso, tá com Juliette. Alfa, reporta para ingresso, tá com Juliette. 098. Juliette, voo 098. Juliette, até o portão 02, voo 1098. Juliette 02, voo 098. Polo azul 5001, para o táxi CB1 no 4, autonomia 4 horas e 30, o termo Galeão. Azul 5001, autorizado, táxi, via Pat 1, no Índia, ponto de espera da 10, torre 1198, decimal 95, o ajuste agora 1095, tem um bom voo. Marcelo, meu tempo atualizado, parte 1 no Índia, 1895, ponto de 05001. Obrigado, boa noite. 723. Embaixo, travado, senhor, grato. Livre pouso, pista no zero, no 723. Livre pouso na 10. Salvador, boa noite, Azul 5001, na porta de espera da Lima. A segunda curta ali mantém, Azul 5001. Guarde, mantém. Então, copiou aqui após o espaço na curta ali mantém, 5001. Está correto, ali mantém no 05001. 5001, só para tirar dúvida, foi o senhor quem forneceu a informação ao Rio a respeito lá da terminal de São Paulo, operação de Guarulhos? Afirmativo, 5001. É, o senhor conseguiu ver o ATIS de São Paulo, é isso mesmo? Afirmativo, passou. Via data link, né? Obrigado. No 723, Solos 21, libera a direita, chame Solo 1219. Direita 219, obrigado, Sérgio. Só no gol 7231 na 5001 livre decolagem no 0150 com 629. Livre decolagem, 150 com 629. Azul 5001, decolou os 23, chame controle em ONU, hora 98, uma boa noite. 198, boa noite, pessoal também. Salvador, boa noite, Altan 3152, estabilizado em LS, X-Ray. 152, boa noite, avistado, informe checado, pista no zero, vento 160 graus com 049, 3152. Vai informar, baixado, gravado. Passou externo baixado e travado, TAM 3152. Tem livre pouso da 10, 160 graus com 5 nós, 3152. Livre pouso da 10, TAM 3152. 3152, Solon 29, libera a direita, Solon 1219. Libra direita, Solon 219, tá? 3152. Solon Salvador, libra pista, tá? Foi Eco, tá? 3152. 3152, boa noite. Alfa e Juliette até o portão, meia dúzia. Alfa e Juliette para o meia dúzia, tá? 3152. Tráfego Salvador, muito boa noite, São Gol 2868, posição 1, informação Charles, autorização Aracaju. Gol 1868, nível 230, para Aracaju, pronto, Fábio? Autorizado Aracaju, nível 230, decolagem da pista 1-0, primeira curva à esquerda, no perfil Pucajamo, após Jamo, direto Aracaju. A frequência do controle, Salvador, 119.8 e 5524 no transponder. Autorizado, Aracaju, nível 230, decolga pistão na 0. Primeira curva inteira, o perfil da Puca, Jamo, após Jamo, DCT. Controle 119.8 e 5524, é o gol 1868. Correto, 5524 no transponder, portão 01 no chama pronto, o gol 1868. Sente, 5524, chama na pronta, gol Taxamento, gol 1868, portão 1. Autorizado chama táxi, gol 1868. Autorizado chama táxi, gol 1868. Paulo Salvador, boa noite, nome 70, da formação de atenção Campina Grande. Nuno 70, aguarde cópia, Campina Grande no 370 já aprovado. Aguarde 370, Paulo. Salvador, boa noite, é o Guardião 08. Guardião 08, Salvador. Você recebeu o localizador, tá na sua escuta. Guardião 08, completa na 10, confirme. Vai circular para o 97, senhor. Gente, então reporte abandonado. PLS para a pista 17, o Guardião 08. Gente, reportará abandonando para circular para 17, Guardião 08. Salvador, o Guardião vai abandonar e prosseguir visual para a final da Ana Sérgio, está presente. Ciente, tem livre pouso, pista 17, 750 com 4 nós, o Índia, Papa Mike. Livre pouso na 7, o Guardião 08. No 098, boa noite, Natal 370 já aprovado, é o número 2 para cópia, aguardando no portão 02. Aguardando. Para o Sax Lolo 868, está com 87 a bordo até dentro do Salvador com 2 horas de autonomia. Autorizado, direita Índia, ponto de espera da 10, torre 1118, decimal 95, ajuste 10, 15 tem um bom voo, voo 1868. Gente, autorizado, Índia, ponto de espera 1895, ajuste 1500 graus, boa noite. Salvador Tower, good evening, Azul 4107 on final. Good evening, Azul 4107, continue approach, runway 10, wind is 150 degrees, 04 knots. Report landing gear down in the left, Azul 4107. Report, down in lock. 1170, guarde cópia. Guarda. Backtrack, reporte pista liberada, pátio 4, Índia, confirmado Guardião 08. Salvador, muito boa noite, é o 868, ponto de espera pronto. 868, decola sem parada na pista, imediato? Afirmativo. Sem parada na pista, linha decola, vento 150 graus com 4 nós, tráfego 1 milha do marcador. Sem parada, linha decola, voo 1868. Zero, rota via pesolo 1-0, Nilma, pós, segue conforme plano, decola 1-0, primeira curva à esquerda, no perfil da subida Puka, transição Zipar, 5527, código transponder, controle opera em 1-9.8. You follow on your side. Ok, semi, run a Eva's gate, 0-4-1-0-7. 0527, transporte 198, controle voo 1-9-7-0. Apenas complementando, após decolagem, curva esquerda. Curva esquerda, após baixo 190. Isso, terceira PUCA, chame. Quando pronto para o posto acionar, portão 3, 1-9-7-0. Pronto, voo 1-9-7-0. Autorizado, chame táxi, voo 1-9-7-0. Autorizado, chame táxi, voo 1-9-7-0. Voo 1-0-9-8, copia? Copia, sim. Natal, nível 370, via rota Upzulu 1-0. Decolagem da pista 1-0, primeira curva à esquerda no perfil Pucajamo Zipar. O controle Salvador 1-1-9-8 e 5530 no transponder. 370, Natal, Pucajamo Zipar, Upzulu 1-0, 198 controle, 5530 para o transponder. Correto, primeira curva à esquerda, chama pronto, 1-0-2, voo 1-0-9-8. Esquerda, chama pronto, 0 degrees, 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Torre, ó, 2224, dá pra saber, transfere. Boa noite, continue na aproximação, pista no zero, informe checado, 140 graus com 612 nós, o Panfredo 2224. 2224. Azul 4107, ground at 43. Take the first right and ground control 1219. 1219. 1219. Salvador ground, Azul 4107, Kiton Foxtrot. Azul 4107, text approved via Alpha and Kilo until the apron 3. Attention to the marshal. Alpha and Kilo until apron 3. Azul 4107 via the apron marker. Solo 970 para o ataque, que é o B67, está alternando Fortaleza, 0436 de autonomia. 44 nós, checado. Baixou e travou, senhor. Livre pouso, pistão zero. 2224. 7-0. Direita, Índia, pista 90, 1895, ponto de espera, obrigado, vamos pra lá. Salvador, boa noite, voo 970, ponto espera, posição lançando. Boa noite. Mantenha o ponto de espera, o voo 1970. Voo 1098, autorizado, chame táxi. Autorizado, chama táxi, 098. Do 2224, solo aos 4, veio livrar pista direita, solo em 1219. Direita, 1219, boa. Boa noite. Tem mais ainda, vai daqui a pouco. Até lá. O passarinho do 2224, livrou, boa noite. Passarinho do 2224, boa noite. Alfa Kilo, até o pátio 3, remota 04. Alfa Kilo, remota 04. 03600. Poderia confirmar a posição para 2224? Remota 04. 300, se o solo fosse 49, chame solo em 1219. 19, boa noite. Boa noite. Solo da 3600, boa noite. Ah, 3600, boa noite, Alfa, e reporta para ingresso na Juliette. Alfa, e reporta para ingresso na Juliette, tá. Gol 098, 89, alternado Fortaleza, 3 horas. Confirme só o POB do gol 098? 89. Ciente, direita, Índia, ponto de espera da 10, torre 118, decimal 95. O ajuste 1095, tem um bom voo, gol 1098. Índia, ponto de espera 1095, obrigado, boa noite. Azul 6908, passou externa, achei pra voo. 6908, sente, continue em aproximação no zero, vento 130 graus com 612 nós, pista livre, tem pouso autorizado na 10, 6908. Livre pouso no zero, azul 6908. 1170, decolou 51, chame controle em 1119, 119.8, boa noite. 19.8, 1170. Solo 3600, Juliette até o portão 04. Juliette, posição 04. 00, obrigado, boa noite. Torre, boa, boa, 1098, ponto de espera pronto, visual contrário. Boa, após a passagem, ali mantém 1098, tá bom, ali mantém 10. Ali mantém 10, 098. Azul 6908, solo 53, libera a direita, solo em 1219. 219, pô. Gol no 098, pista livre, tem decolagem autorizada, 130 graus com 6129. Está iniciando, 098. Azul 6908, Alfa e Kilo até o pátio 3, remota 02. Alfa, Kilo, pátio 3, remota 2, azul 6908. O 6908, prossiga Alfa e mantenha a posição antes da Kilo, aguarde para ingresso. Segue Alfa, mantenha antes da Kilo, aguardando, azul 6908. Daquilo azul 9-0. 098, decolou 54, chame controle na frequência 119.8, boa noite. 19.8, boa noite. Torre Salvador, boa noite, azul 4062, final de meia dúzia de milhas. Boa noite, reporte checado, vento 120 com meia dúzia nós, azul 4062. Reportará. Pai, foi e travou. Livre pouso no zero, vento de 120 com meia dúzia nós. Livre pouso não no zero, 4062. Recebi aqui 02 do Bat 3, fica dentro do balizador aí, o 6908. Na 2 aqui, não me engano, já tem uma aeronave parqueada. Mas ok, tá bom, tentar a disposição. Afirmativo, a disposição das posições remotas aí foi alterada pela Infraero. Quando avistar o balizador aí, sigo mesmo. Quatro zero meia dois, no solo 58, libera a direita, chame solo em 121 no 9. Direita 1219, boa noite, azul 4061. Boa noite. Azul 4062, boa noite, táxi Alfa e Juliette até o portão 01, do Pátio 1. Alfa, Juliette, portão 1, Pátio 1, tá certo. Solo Salvador, TAM 9355, sem informação Charlie, autorização Maceió. TAM 9355 Maceió no 350, aguarda a cópia, confirme o portão. Está no portão 06, o TAM 3152. Solo Salvador. Salvador, passarido 2228. Passarido 2228, Vitória da Conquista, 180, número 2 para cópia, aguardando no PAS 3. Na escuta. 9355, copia? Pronto, eu tô 9355. Maceió, nível 350, via rota Peruísque 58. Decolagem pistão no zero, primeira curva à esquerda, no perfil Pucajamo Aru, para interceptar o Peruísque 58. Controle Salvador 119.8 e 5535 no transponder. Sente autorizado Maceió, via Peruísque 58, nível 350, decolagem da pistão no zero com curva à esquerda na saída Pucajamo Aracaju. Controle 119.8, transponder 5535, tá... 9355. Cotejamento correto, chama pronto no 612, TAM 9355. Chama lá pronto, TAM 9355. Passaria do 2228, copia? Copia. Vitória da Conquista, nível 180, decolagem pistão no zero, primeira curva à direita, no perfil Arbor, Elefa, após Elefa, direto Opilor, após Opilor, Vitória da Conquista. A frequência do controle em 119.8 e 5514 no transponder. 180, primeira curva à direita, Arbor, Elefa, depois Opilor, depois direto, Conquista, 5514. 7198, controle, passaredo 2228. Correto, no pátio 3, chame pronto, passaredo 2228. 2229. Passarei 2228, autorizado, chama táxi. Táxi, 5216 na escuta do sol. Trip 5216 na escuta do sol, Salvador.